Controle 1208, Eco 203. Boa noite, 5208, Trip 52 no meio. Controle Salvador, o Trip 52 no meio. Trip 52 no meio. Contato radar. Siguiente, Trip. 52 no meio. Prossiga. Tá de proa de Aracaju da presente? Compra a saída, Trip. Gente, cumprindo. Oscar Hotel Kilo, Ponce, desça para 5.021, chegada a Ponce, pista 10. 5.000. Peguei da aeronave da... Não, já estacionou, tá ali no pushback, chama e tá. Certo, tá passando. Oscar Hotel Kilo, faça uma chamada, uma ponte, por gentileza, para o Azul 4235, que não está falando com esse controle, está na chegada bom. 4235, este é o controle Salvador, transmitindo em todas as frequências do controle. Estamos utilizando 1208, se estiver ouvindo, acione a identificação. Salvador, Azul 4235. 4235, estamos operando em 1208, eu estou transmitindo em todas as frequências do controle Salvador. Via chegada Bonf, desça para 2000 com 1022, câmbio. Hotel Kilo, muito grato. Para. 4235. Prossiga. Por gentileza. Deixa o seu critério. Controle Salvador, boa noite. Alta 330 para o cliente da Foxtrot. É o 3308 ou 3305? 3305. 3305, tá passando 190, vamos ajustar agora 120, 1021, direto Duna 2000 para o ILE. 33. Controle Salvador, o Trip 52 no meio, solicita 150 como nível final, se possível. Positivo, está autorizado. 50, Trip 52 no meio. Curva à esquerda e voe direto com ele. Esquerda voando Conde da presente Trip 52 no meio, grato. Salvador, web 6747, posição 5, autorização para Guarulhos. Você está pronto para a cópia? Afirmo. Autorizado, Guarulhos 360, nível via Brídia, Pesulu 16, Belo Horizonte, decola da 110, curva à direita, saída é a da El, Leda e depois voa posição Bridge. Aciona o código 5026, controle frequência 120.8. Web 6747, autorizado Guarulhos no 360, via Pesulu 16 até Belo Horizonte. Vai decolar da pista 10, vai curvar à direita na saída da El Leda Brito. E 5026 no transponder e 1208 no controle. 5767. Seu ativo, chame para acionamento. Chamarei. O gol no 889 para o táxi com 97, 3 horas e 45 com Altera Campinas. Utilizado táxi via pátio Índia até Ponte Espera, chame pronto para decolagem em torre 18, acima 95. Pátio Índia, Ponte Espera, 895, boa noite, gol no 889. .35, autorizado a aproximação em LS. Ok, chamaremos LS 4235. Salvador, 3398, passa nível 170. 3398, controle, desça para 4.021, direto Duna, para o ILS. 4.021, direto Duna, voltando 3398, informação Fox. Salvador, boa noite, gol no 889, próximo ao ponto de espera, dá 1-0, pronto. Boa noite, gol no 889, Alinda cola no 0, vento no 90 graus, no 99. Alinda cola na 1-0, gol no 889. Ciente, checa o trem, chame a torre, 1-1-8-95. Bom trabalho, boa noite. Boa. 889, permitindo. Oscar, até o quilo, desça para 3 mil. 3 mil, Oscar, até o quilo. O 3305, mantém a velocidade para a coordenação de tráfego. Vai manter a velocidade do 3305. Por gentileza, confirmar a frequência. Uno, uno, oito... 95. Obrigado. Noite, azul 4235, na sua escuta. Azul 4235, reporte visual com o campo. Estamos visual. Quente azul 4235, o vento no 90 graus, no 3 nós, livre pouso, pista 190. Livre pouso na 10, chove? Azul 4235, informa pista molhada, possível turbulência leve na curta final. Obrigado. Bono 889, decolou 15, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Acho que até o quilo vai iniciar o voo sobre a Bahia de Todos os Santos, velocidade 220. Gente, Oscar, até o quilo. Bono 889. Bono 889, este é o controle, contato radar. 2 a 2 mil. Gente. Solo, Xenair 63 no zero com a Fox, Trot. 63 no zero, tá pronto pra cópia? Copia. Autorizado, Recife, o nível é o 350, via Peruísque 58. Decola da 190 com a curva à esquerda na saída Buca, transição Aracaju. Achando o código 5030, o controle de frequência 120 decimal 8. Transponder 5030, controle Salvador 208, chinelo 63 no zero. Tá correto, chama pra acionar. Tente. Até o quilo, mantenha a presente proa, desça para 2000, tá limitado pelo localizador. Acho que é até o quilo. Vai manter a presente proa, 2000. Na limitada localizador, o Oscar até o quilo. Três, três, zero, cinco, reduza para aproximação, cheque para pouso. Reduzindo, tá, 3305. Duna, localizador e aproximação, cheque o trem, torre 1-1895. 18-595-3305. Acho que até o quilo esquerda 140 para o localizador, chama estabilizado. 140 vai reportar estabilizado, Oscar, até o quilo. Controle, boa noite, Xanel 6-1-3, na sua escuta, Oceano 313, desça para 8000-1022 agora, chegada boa. 8.022 na BOF, 63. 309 na escuta do controle de Salvador, o ajuste no 022. Solo Salvador, boa noite, azul 4235. Com 4235, Livan, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Vai chamar antes da Juliette, Azul 423. Puxão 02. 5000, descendo voo no 0-7-2. 22. Então, 3398, desça para 2000, reduza para 210, livre LS. 2000 pés, 2109, livre LS, tá? 3398. 5, tem visual ao campo? Afirmativo, cara. Então, 3305, livre pouso no zero. Pista molhada, vento no 90 graus, 13 nós. Possível turbulência leve na curta final. Sim, pouso autorizado, não, no zero, tá? 3305. Milhas e meia para o externo, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, after até o quilo. 0-0-0-0-0-9-5, gol 604. Quilo. Oscar até o quilo, reporte visual com campo. Vai reportar visual, after até o quilo. Está se aproximando da Juliette. Está autorizado, esquerda, portão 3. Esquerda, portão 3, obrigado. Para até o quilo. Vai seguir para o pátio 5, após. Ah, ok, ciente, eu acho que até o quilo. Trip 52, 16, aproxima-se de Conde, serviço já está terminado, chame Aracajão 203. 203, 52, 16, uma boa noite. Boa. 1889, chame Recife, frequência 1-25. Recife 1-25, 1, boa. Boa. Acho que mantenha ponto de espera. Mantendo, já está. Para 4000. 4000633. 5, solo 22, direito no 219. Direito no 219, 332. Torre Salvador, Oscar até o quilo, está estabilizado no localizador, visual com campo, baixado e travado. Gente, Oscar, hotel quilo. A pista molhada, vento no 90 graus, 169, livre pouso, pista 10, possível turbulência na curta final. Livre pouso, Oscar até o quilo. 604 tem condições de agilizar as manobras assim que é autorizado? Afirmativo, 604. Ali mantém piscando 0, gol no 604. Ali mantém, gol no 0, 604. 895. Torre 1895, 3398, obrigado, boa noite. Boa. Oscar Hotel Kilo, solo 25, livre à direita, 1219, antes da Alfa. 1219, Hotel Kilo. Solo Salvador, passando Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Táxi Alfa vai estar lá atrás do Juliette, Oscar Hotel Kilo. Uma milha para a Simbra. Boa noite, são 3398. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Sente aguardando pista livre, são 3398. Bom, no 604, livre da colagem 1-0, vento no 90 graus, 1-5 nós. Livre da colagem 1-0 para 1-604. Esquerda para 612, está 3305. Zona 098, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 nós. Livre pouso na 1-0, TAM 3-3-9-8. Ou no 604, decolou 27, chama o controle 1-2-0-8, ou voo. 1-2-0-8, gol 604, obrigado, bom trabalho. Hotel Kilo. Tração esquerda 360, desça para 2000, limite localizador. A esquerda 360, descendo para 2000, limite localizador, gol no 0376. Controle Salvador, muito boa noite, gol 604, dando 2000 na Momo Frati. 604, controle Salvador, contato radar. Ano 313, livre, aproximação ILS. Livre 633, vai reportar estabilizado. Golo 076, vai navegar no máximo 4 milhas para girar à direita. No máximo 4 milhas para girar à direita, sim, aqui, Golo 076. Paulo, Oscar Hotel Kilo para ingresso na Lima. Mike e Quebec autorizado, Oscar Hotel Kilo, chame na Quebec para o cruzamento da 1735. Lima, Mike vai reportar na Quebec para o cruzamento, Oscar Hotel Kilo. Bolo 076, direita proa 070, para o localizador. Direita proa 070 para o localizador, gol 070. Autorizado a interceptar a bola 076. Aproa 070 para interceptar o localizador. Obrigado. Solo 29, direito 1219. Direito 1219, TAM 3398. Solo Salvador, boa noite, TAM 3398, livre 1. Alfa 3305, táxi aprovado. Alfa, chama ingresso no táxi Juliette. Correção, TAM 3398. Chama ingresso no táxi Juliette, autorizado via Alfa. Via Alfa, chamará para ingresso na Juliette, TAM 3398. Até o Kilo, dá presente autorizado o cruzamento da pista 1735, chama livrando, ótimo até o Kilo. 72, controle Salvador, acione identificação. Desça para 5000, ajustado 1022 na chegada a bordo. 3398, autorizado ingresso, portão 08. Autorizado ingresso para o 08, na 3398. Localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-95, oceano 313. 835-633, obrigado. 1-1-8-95. 95. Vai estabilizar no lock, campo aviso. Salvador, boa noite, Choré, 63, zona 3. Nós vamos cruzar 9 milhas do centro. Quem está na 63, zona 3, livre pouso no zero, vento 190 graus, 13 nós, pista molhada, atente às possível turbulência na curta final. E livre pouso a 10, está atento à turbulência, 63. Salvador Crown 9.